TV apresenta Os Monstros, versão brasileira Herbert Richards, produções cinematográficas. Estrelando Beth Wing Herman, Ivone de Carlos, Felipe, Episódio de hoje, Herman vai a Brasília.